Na hora H, o que fazer? Como compreender o seu agir quando o inesperado bate à nossa porta? Será o fim ou o começo? Será vitória ou derrota? O que será? Na hora H, o que fazer? Como compreender o seu agir quando o inesperado a nossa porta? Será o fim ou o começo? Será vitória ou derrota? O que será? Deus não deixará a gente naufragar. Os seus planos não serão jamais frustrados. Livramento e recompensa Deus dará. Consolo para o inconsolável, o conforto para o que nada tem, o remédio para o irremediável. Impossível, voz profética sobre o caos, a ressurreição sobre os ossos secos, fé pra crer além do natural, o consolo. Voz profética sobre o